Uno mío, sí. Zero, centro da cabeceira deslocada em 90 metros, 90 metros. Afirmo. Tráfego avistado, ajuste no 0 no 4, tem livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus com 04 nós, então 9400, chega o trem. Autorizado, pouso, pistão no 0, até 9400. Baixar travado. Afirmo. Centro. Fala de apoio, Lear Forte 272, ponto interception. Brasil Lear Forte 272, Squawk Ident, radar control, passing conde position, fly direct to Bondi, Bonfi intersection. 272, Ident, fly direct to Bonfi intersection. Chame para o táxi. Chama na táxi, Ouro 923. Solo Salvador, muito bom dia, de Abaetel no 401. Solicitado uma centena para Bom Jesus da Lapa. Está no passe. Só pronto para cópia? Firmo. Sim, para Bom Jesus da Lapa, uma centena, Whisky 42. Decola da 10, esquerda, Momo, transição, VATAP. O controle 1935, transponder 5565, Abaetel no 401. Ciente, uma centena no Whisky 42, decola da 10, esquerda, Momo, VATAP. 11935, 5565 é o código, Abaetel no 401. Chame para o acionamento. Positivo, grato. Agora pro, a 18 milhas de mar. Papá, papá, papá Romeu Vitor. Aciona identificação e desça ao nível 050, chegada mar. 050, chegada mar, acionou a gente, triplo papá Romeu Vitor. Apenas confirmando o glide, terminante fora. Afirmativo. Primeiros 90 metros da cabeceira estão impraticáveis. A cabeceira no zero. Ciente, primeiros 90 metros da cabeceira no zero impraticáveis e glide fora. O papá Romeu Vitor. Thank you. 1923, estamos com 173 pessoas a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, Alterna Galeão, pronto para o táxi. 1923, táxi à direita, ponto de espera da 10, lá torre 18, décimo meia, altímetro 1014, bom dia, vovô. 1014, táxi à direita, ponto de espera da 10, torre 118, meia, voo 1923, direto. Papa Romeu Vitor, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1014, está autorizada a final do procedimento LSXR, informe estabilizado. Descendo para 2000, 1014 e autorizado final do ILS-X-Ray, chamaremos estabilizado, do Papa Romeu Vitor. Salvador Ground, bom dia, Argentina 1911. Okay, confirm, you confirm it made time to departure. Oi, Salvador, voo 1923, ponto espera da 10, pronto. 1923, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus com 07 nós, ajuste 1014. Ajuste 1014, autorizado a alinhar e decolar da 10, voo 1923. Salvador, Argentina 1911. Go ahead. Can you tell me which departure is in use? Confirm your destination. Aeroparque, Buenos Aires. Buenos Aires, oh, okay. Let's say the first airway, please. I chew that. Santa Risk is 58. We don't have the flight plan yet here. Okay. In this case, I cannot give you the departure procedure because I don't know your first away. Okay, stand by. Okay, we only know it by Judas our departure. Our airway is Upper Whiskey 58. Okay, Upper Whiskey 58. So your departure procedure is Goli, departure and Gonza transition. Okay, Goli, departure, Gonza transition, Argentina 1911. Argentina 1911, Salvador Ground. Okay, go ahead for Argentina 1911. Ok, Okay, flight level 370 is unavailable, okay? It's wrong, it's wrong. Yes, I know. It's 360. Okay, 360 is our request. 923 decolou 55, chama o controle, 119.35, bom voo. 1935, bom dia. Controle, bom dia, o voo 1923 em subida passa 1900 pés, mas eu escuto. Contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída da El, gol no 923. Atenção, 360, saída da El de Ner, confirme. Afirmativo. Ok, da Elginar. Descending to flight level 040, Brazilian Air Force 2732. Flight level clear, 040. Solo. Solo Salvador, gol 605. No localizador, o triplo papá Romeu Vitor, já estamos visual com a capteira no zero. Gente, complete a aproximação, chame torre, frequência 118.62. 118.62, triplo papá Romeu Vitor. Seria autorizado então a base pela direita para o 17? Confirme sua intenção. Se for autorizado base pela direita da 17, temos condições. Então, gente, reporte então para o cancelamento do plano instrumento e prosseguir visual. O Tito Papa Romeu Victor. Já estamos em condições visuais, podemos cancelar. Modificado aos 1157 Zulu, livre base pela direita, reporte nacional da 17, triplo Papa Romeu Victor. Reportamos na final da 17, Papá Romeu Vitor, já estamos baixados e travados. Vicente, ajuste no 0 no 4, temperatura de 29, vento 100 graus com 12 nós. Reporte na final da 17, triplo Papá Romeu Vitor. Estaremos na final, Papá Romeu Vitor. Salvador, bom dia, Altan 3859. Bom dia, prossiga. Seria possível coordenar pela UP 1058? Para Curitiba? Firmo. Bom, sua rota já era pelo 58 para Curitiba. Ó, melhor ainda, obrigada. Apenas para Guarulhos, que a rota é pelo 50. Ah, tá ok então. Estamos na escuta quando possível, obrigado. 360 sobre a coordenada aguarde. O gol, o TAM 3859. Obrigado. 060 no perfil da bolsa, 63 no... Base pra final da 17, baixado travado, Papá Romeu Vitor. Tráfico avistado, livre pouso, pista 17, vento 120 graus com 04 nós. Livre pouso, pista 17, triplo Papá Romeu Vitor. 3454, copiou? Copiou também. Brazilian Force 2732, the first 1200 meters is not available. The run of runway 10. 732 Roger, 1200 meters not available. Good for information kilo is only 90 meters. That's the new information, is Lima information. Roger. Seria a saída prevista por 605? Gol 1923, chame o centro Recife, frequência 13325, alterne 1288. Centro 233325, alterne 288, gol 1923. Reporte livrando pista. Mataremos livrando a pista, o Papá Romeu Vitor. 014, informe estabilizado localizador. 2014, encontrará no localizador. 345. Mantém nível 3601. Portar eu, Frodo. Eu, Capitanário, chame 1226, décimo 4. Rolo 933. 240 nós. 240 nós agora, 63 do nono. Na frequência livre. Direita, subida da El, transição Bless, menos 1.200 metros, a partir de agora do 00, estão fechados. Da El Bless, acione 5571, controle 1935, gol 605. Autorizar 3.0 para Galeão, episódio 14, da El Bless, Galeão 0, 5571, controle 1935, 7.200, gol 605. O número 605, a transmissão foi um pouco ruim, eu não consegui entender o cotejamento. Coteje novamente, por favor. Autorizado, 360, Galeão, up the lunar 4, da El Blaze, da coluna 0, curva direita, 5571, é o transponder, 1935 com o controle, o 605. Agora sim, cotejamento correto, chame para o táxi. 4 pela NAP pra 10 e passei em 2200. Voo no 605. Avianca 6311, vetor para sequenciamento, curva à direita. Proa 230 está alimentado pela radial 100 da NDB Simbra. 230 alimentado pela 100 do NDB Simbra 6311 da Avianca. Perusque 58 até a posição prego, após direto Sorocaba, após Sorocaba, Opera Alfa 310. Decola da pista 10, menos 1.200 metros fechados, curva à direita, subida agora em transição Gonza, código 5575, controle 11935, 3859. Poderia confirmar a posição após a Perusque 58? Posição prego, conforme a nota do botão de voo. Pelo 58 até prego, após prego, DCT Sorocaba, após Sorocaba, Upper Alpha 310. Gente, autorizado 360, conforme a Perusque 58 até prego, após Sorocaba e depois Upper Alpha 310. Gente, da 10 com 1.200 metros interditados, saída agora de transição Gonza, transponder 4575, controle 11935. Negativo, transponder 5575. 5575, obrigado. Lima cruzou o livre cruzamento, pista 1735, após Quebec Mike Lima, na Lima chama o solo, 121.9 para prosseguir. Solo Salvador, é o TAN-334. O transponder 0101 do Guardião. Já estou muito bom. O será coordenado, mantém escuta, aguarde cópia, TAM 3304. É, tanto faz, desejar o coordenador 360 então. NDB Simbra esquerda para o 150. Esquerda 150, 6311. Localizador visual com a pista 10, 3454. 3454, chame torre 118 decimal, meia dúzia. 18, dúzia, obrigado. Vale. Via Juliette, conheçam, via Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta. Ponto de espera da Delta, chame a torre 118 decimal, meia, altímetro 1014. Índia, Alfa, Delta, Delta, 86, o voo no 605. Fala Salvador, o Papa Tango Lima, aqui no Zulu, está no ataque 6 Lima, para prosseguir a parte 3. Está livre até a parte 3, Zulu. Livre, Lima, aqui no Zulu. TAM 3454, baixar travado visual. Firmo. Ajuste no 0 no 4, livre pulso, pista no 0, vento 090 graus com 08 nós. Informo cabeceira deslocada em 1200 metros, 1200 metros. Ciência, 3454, livre pulso. Agora pronto, vou ganhar a 2, 1 minute to pelo. Are we clear to continue the descent to 2000 feet in Duna? That's affirmative. Descent to 2,000 feet after payload position, QNH 1014, and after payload, fly direct to Duna. Clear to intercept localizer course, Brazilian Air Force 2732. Cross 2 FP3, looking at the Alex Luna, descend to 2000 feet and clear to intercept local record, 2522. Avianca 6311, chame torre 118, decimal 6 dúzia. 138, 6 dúzia, 6311. 182, eu sou ligado, chegando a Mali, deixa o nível 160. A ponte cruz aí no 180, sério, na Salvador, 119, decimal 3. Nave da TAM, sua frente é número 1, em mais 10 segundos, estamos solo. Ajuste no 014, informa um cabeceiro no 0 deslocado em 1.200 metros, 1200 metros. Ajuste no 014, aguarde pista livre. Mano, pista livre, quente, tá? Os primeiros 1.200 metros, está ajustado 6319. Tem um ponto de espera, vou no 605. Tan 3304, cópia. Paulo foi ao 10, livre à direita, reporte pista livre. Reportaremos agilizando, 3454. 2.200 metros fechados, curva à direita, subida gole, transição Ufito, acione o transponder 5575.